Quem manda a sonzeira até o dia clarear. Tá tudo de chapado, irmão, é só bolar. Psicodemia da Blame, eu é tu manda. Burn fire, fire, burn fire, fire, fire. Quem manda a sonzeira até o dia clarear. Tá tudo de chapado, irmão, é só bolar. Psicodemia da Blame, eu é tu manda. Burn fire, fire, burn fire, fire, fire, fire. Quem passeia pelo espaço tá ligado no meu som. Embarque nessa nave do grave, preste atenção. Sai da Jamaica e passeia pro Plutão. Manga controla a nave, eu componho o refrão. Tá ligado no meu som. Embarque nessa nave do grave, preste atenção. Sai da Jamaica e passeia pro Plutão. Manga controla a nave, eu componho o refrão. Viajando, cantando, bolando, fazendo som. Oh, oh. Flutuou, o ambiente fumaçou. Viajando, cantando, bolando, fazendo som. Flutuou, o ambiente fumaçou. Viajando, cantando, bolando, fazendo som. Quem manda a sonzeira até o dia clarear. Tá tudo de chavado, irmão, é só voar. Psicodemia da Blame, eu é tomanga. Burn fire, fire, bomb, fire, fire, fire. Quem manda a sonzeira até o dia clarear. Tá tudo de chavado, irmão, é só voar. Psicodemia da Blame, eu é tomanga. Burn fire, fire, bomb, fire, fire, fire. Sonzeira até o dia clarear. Tá tudo de chapado, irmão, é só bolar. Psicodelia da Blame, eu tô manga. Burn fire, fire, burn fire, fire, fire. Quem manda a sonzeira até o dia clarear. Tá tudo de chapado, irmão, é só bolar. Psicodelia da Blame, eu tô manga. Burn fire, fire, burn fire, fire.